Não, também. Gente, no quinta-feira tem aula. Tem aula sexta, tudo bem? É sexta-feira santa. Hoje aqui é uma quinta-feira santa, uma quarta-feira santa, uma terça-feira santa e uma segunda-feira santa. Não? Gente, não tem hoje. Segunda-feira santa. Não, não, não, gente. Tá tendo equívoco aqui, ok? Eles não disseram isso. Com certeza eles não disseram. Vamos lá, gente. Presta atenção aqui. Nós conhecemos o mecanismo de digestão e absorção dos lipídios no trato digestório dos animais, né? A gente entendeu qual é o caminho que o triacilglicerol de origem exógena. Por que de origem exógena, gente? Dieta. É dieta, né? Que vem de fora. Qual que é o caminho que esse triacilglicerol... Por que a gente falou do triacilglicerol? Hã? Porque eu fiz, minha mãe mandou isso, foi ali e falou... Por que foi? Porque ele está realmente em abundância na dieta, né? 100% de lipídio que a gente teria numa dieta, 95% é triacilglicerol, então ele é a grande maioria, e é o único que precisa ser quebrado para ser absorvido realmente, né? Os outros precisam ser digeridos, quebrados, eles podem ser absorvidos. Então a gente discutiu qual foi o caminho, qual é o caminho que o triacilglicerol faz ao longo do trato digestório dos animais até estar disponível para chegar a célula adiposa, né? Eu vou cortar o tecido adiposo para ser estocado. Então, tem triacilglicerol lá na célula adiposa? Tem, mostrei, aliás, sinalizei a aula com uma foto de microscopia eletrônica, onde eu mostrei para vocês os triacilgliceróis estocados na forma de gotículas citoplasmáticas, lembra disso? As placas amarelas de gordura no citoplasma da célula, né? Então, a gente viu esse caminho. Como é que aquele triacilglicerol que estava lá na dieta foi digerido e absorvido até chegar nessa célula adiposa? E a gente viu como um mecanismo diferente. E não é diferente à toa. A principal característica desse nutriente faz com que ele seja digerido de maneira diferente. Bem como, a gente vai começar a entender hoje, ser metabolizado de maneira diferente é o fato dele ser um nutriente insolúvel e meio aquoso. Ele não dissolve em água, então ele é tudo diferente. Então, a gente viu que começou a quebra, mas para haver uma quebra efetiva no intestino delgado, né, com uma digestão não fermentativa, houve a necessidade de emulsificar esse conteúdo lipídico com a bile, lembra disso? Aí formou-se a micela, aí sim as lipases conseguem atuar de uma maneira efetiva, porque no estômago não teve emulsificação ainda. No caso da digestão fermentativa, o micro-organismo quebra, porém usa o glicerol, não usa o ácido graxo, e se for insaturado, é tóxico para as bactérias faziam hidrogenação. Aí eu pedi para vocês ainda, né, esquematizarem lá aquela sequência de digestão, para não ficar com nenhuma dúvida em função disso. Independente, a gente entendeu como é que teria sido o glicerol que estava na dieta, pode ser depositado lá na célula adiposa do animal. Então, tem triacilglicerol lá, que vem da dieta? Tem. Só que o que a gente vai entender hoje, aprender hoje, é que dos triacilgliceróis que tem lá na célula adiposa, nem todos eles vieram da dieta. E por quê? Porque a gente vai entender hoje que existe triacilglicerol de origem endógena. O que quer dizer endógena, gente? Do próprio organismo. Eu estou falando de síntese. síntese de lipídio tem o nome. Como é que é? Síntese para bioquímica. Lipogênese. Síntese primeiro que é gênese. Síntese de lipídio, lipogênese. Então, o organismo dos animais faz isso? Sintetiza gordura, lipídio? O de vocês, o meu não, né, gente? O meu não quer assim, não faz isso. Mas faz. Organismos dos animais fazem lipogênese. O que faz com que o organismo do animal comece a depositar gordura graças à lipogênese? Que tipo de dieta faria isso? Uma dieta hipercalórica, vamos imaginar isso? Eles tomaram café da manhã, não fizeram exercício, tá frio, né, gente? Pra não desperdiçar ATP. Então ficaram lá naquela coisa, dando descansadinha, tá frio, embaixo da coberta. Aí chegou a hora do almoço, né? Aí comeram com estrogodita. Né? Comeram muito. Comeram sobremesa, tomaram muita Coca-Cola, repetiram tudo das três vezes e vieram para a aula. Estou aqui agora, tá? Como é que será que está a quantidade sérica de glicose do corpinho? Gente, né? Tem um pouco de sangue na glicose de vocês, é uma coisa mais ou menos assim. É muita glicose sérica. Qual é o caminho da glicose? A gente já aprendeu tanto. Se está no sangue, tem que entrar na célula. Tem que entrar na célula para algumas vias que são convencionais. Quais são as vias que não podem deixar de acontecer? Nunquinha da Silva. Glicólise e via das pentoses. Pode parar isso? Não. Só que o que acontece quando tem glicose demais sobrando na célula? É, sobrando no sangue. Dá para estocar? Estocar na forma de glicogênio. Vocês fizeram isso aí, não fizeram? Prova de vocês? Existe a possibilidade de células hepáticas, bem como células musculares, estocarem glicogênio. Só que a grande questão é que glicogênese, síntese de glicogênio, é uma via metabólica limitada. O que significa isso? Dá para estocar glicogênio até o último fio de cabelo do organismo do animal? Não, gente. Tanto o fígado quanto o músculo tem uma taxa, uma quantidade de glicogênio que pode vir a ser estocada. E aí, gente? E se estocou tudo que podia e mesmo assim está sobrando glicose? Vamos trazer a realidade para um animal, tá? Vamos pensar um cão senil em apartamento e com um hábito alimentar não muito indicado. Ou seja, tudo que o dono come, fica pro cachorro. Tudo que come, queima muito, né? Tudo que come, dá cachorro. Ah, ele só come pão com requeijão. Se não for com requeijão, ele não come. Mas ele gosta de comer na mesa, porque a família está aqui, ele é membro da família. Então, ele come todo mundo come. Comeu bolacha, dá pro cachorro. Comeu comida pro cachorro, comeu comida pro cachorro. Tudo dá pro cachorro, né? Como que é esse cachorro? Uma bola de cebola. Né? Coloca um copo nas costas dele, ele anda, anda, o copo não cai. É, escolta aquela coisa mesmo, onda, né? Exatamente. Ama muito, a gente ama muito, né? Enfim. E dá-lhe coisa de cachorro, dá-lhe cachorro, dá tudo cachorro, né? Será que esse organismo, vamos imaginar o que está acontecendo ali? Acordou de manhã, o bicho já estava sebo, né? Imagina a atividade, anda que é uma coisa monstra esse cachorro também, né? Para piorar a situação, o cidadão fica o dia inteiro na universidade, né? Desculpa, eu estou estudando muito, né? Então, acordei e tal, fui para a escola, aí saí daqui, parei no boteco fedorento e tal, cheguei mais tarde em casa. Quem vai descer para passear com o cachorro? Não vai levantar, não, vai ficar para amanhã. Hoje não vai rolar, tá? Pode ser, né? Será que esse bicho está fazendo lipogênese? Gente do céu, né? Tá fazendo, aliás, só está fazendo isso, só está fazendo lipogênese. E existem algumas células do organismo desse animal que são especializadas em fazer isso. Obviamente, célula adiposa é uma delas. Célula adiposa, adipócito, faz lipogênese? Faz. Mas não é só ela. Célula hepática também faz lipogênese. Já ouviram falar de lipidose hepática? Ou síndrome do fígado gordo? É, existem pessoas que têm esse problema. Então, eu estou falando de síntese de lipídio pela célula hepática também. Então, não só deposita porque vem da dieta, mas o indivíduo sintetiza triacilglicerol. E isso acontece também pela célula hepática. Só que tem outro tipo de célula que acontece também, tá? Que isso é para fêmeas mamíferas, em atividade de lactação. Então, glândula mamária ativa, o que seria uma glândula mamária ativa? Produzindo leite. também faz lipogênese. Então, a gordura que está no leite não veio da dieta do animal. A gordura do leite foi sintetizada na glândula mamária, tá? Então, existem esses três tipos de células que sintetizam lipídio. Célula adiposa, célula hepática e glândula mamária ativa, tá? São células que fazem lipogênese. Deu para entender? Ah, professora, mas eu ia falar que tem célula muscular que tem gordura no meio. Tem, mas deposita, tudo bem? Não vai depositando também, pode depositar. Mas síntese real, a gente tem célula adiposa, célula hepática e célula de glândula mamária ativa. Ficou claro para todo mundo, gente? Sim? Então, se eu analisar, pura e simplesmente, ó, uma célula adiposa, tem triacilglicerol lá? Tem. Que pode ter vindo tanto de uma fonte exógena, e a gente discutiu na aula passada qual é o caminho que ela faria para chegar lá. E a gente vai entender hoje que a célula também pode estocar triacilglicerol, que está sendo sintetizado endogenamente. Deu para entender? E esse processo que é chamado de lipogênese. Qual que é o tipo de lipídio, então, que vai ser estocado, gente? Como é o nome dele? Como é que ele é formado? Triacilglicerol é formado de quê? Uma molécula de glicerol e... três ácidos graxos. Isso é um triacilglicerol, não é? Se a gente está falando que vai sintetizar um triacilglicerol, a gente precisa sintetizar um glicerol, sintetizar ácidos graxos e juntar todo mundo para formar o triacilglicerol. Como é que chama o juntado lipídio? Que eu precisa ser semana passada. O termo esterificar. É isso que vai acontecer, gente. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai sintetizar glicerol, sintetizar lipídio e vai juntando um no outro. Então, se um glicerol ganha um acil, que é um ácido graxo, ele vira o quê? Monoacilglicerol. Se esse monoacilglicerol ganhar um outro acil, vai virar o quê? Diacilglicerol. Ganhando um outro acil, vai virar o quê? Triacilglicerol. É isso que vai acontecer, a gente vai ver. A gente vai ter que formar glicerol, a gente vai formar ácidos graxos e vai esterificá-los, vai juntá-los. E quando tiver sendo sintetizado glicerol e ácido graxo, vai estocando triacilglicerol nessa síntese. Que, diferentemente da glicogênese, que a gente viu que é limitada, lipogênese é ilimitada. Haja visto que a gente tem N problemas de animais com obesidade. Isso que eu caracterizei para vocês agora, cão de apartamento, senil, será que é uma coisa muito incomum por aí? Gente, se a gente pensar em grande centro urbano, tem trocentos. Aliás, é um problema muito sério desde clínica hoje, obesidade em três gatos. E por que isso? Porque vem de uma vida, animal vem de uma vida sedentária, em função de resolver problemas do ser humano, né? Porque todo mundo quer ter o bicho. Quer chegar lá em casa às 11 horas da noite e ter alguém lá, ó, rabinha banana para ele, feliz, né? Independente se o bicho ficou sozinho o dia inteiro ou não, se o bicho andou ou não, se o bicho ficou apertado no lugar ou não, não importa. O indivíduo está feliz. Porque é para isso que se cria animal de companhia. É entretenimento de quem cuida, né? De quem cria. Então não se choque, eu falo de definição técnica. Né? Vocês já aprenderam a ter aprendido isso semestre passado. Então, animal de estimação, de companhia, é aquele que a gente cria para entretenimento. Só que o animal não faz exercício. Está num lugar apertado e come um monte de porcaria que a gente acha que ele gosta, que ele fica super feliz comendo. Aí o bicho fica lá, obeso. Então, é um problema seríssimo que a gente tem hoje. Tanto que existem dietas hoje que foram desenvolvidas para o mercado com o intuito de reduzir um pouco essa lipogênese desse animal, né? Então, existem várias dietas de marcas diferentes para animal obeso. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo ali. Para até entender por que aquela dieta está agindo daquela maneira, ou quais seriam as recomendações técnicas para se indicar para um animal nessa condição, porque não é bonitinho. A minha mãe achava também, quando eu era pequena, tinha que dar umas vitaminas para ficar com a carinha brilhando. Ela achava massa. Quanto mais celulite tivesse na pança, nas coxas, mais linda ela achava. A gente sabe que vai matar ela até hoje. E até hoje eu me acabo com uma vibazina, de uma emulsão de. Emulsão de Scott. Vocês... não vou nem lembrar. Óleo de frio. Gente, minha mãe dava isso. Vê se tem juízo uma mãe que dá pro filho emulsão de Scott. Gente, óleo de frio de bacalhau. Para bioaptite. como se o apetite precisasse ser aberto. Ele vivia escandalado. Mas ela achava que era pouco, eu acho. Né? Então a gente faz isso com o cachorro. A gente chama muito que ele é roliço. Né? Mas isso não é saudável, tá? Saibam vocês. Vamos entender o processo todo. O que, que derivaria num processo de lipogênese? É muito comum, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que dieta hipercalórica, ou seja, uma dieta com uma quantidade muito grande de carboidratos, gera uma lipogênese. Se a gente comer, vamos pensar lá no almoço, macarrão, com lasanha, né? Uma friturinha, vai dar uma reforçada, fazer uma massinha qualquer, umas Coca-Cola, depois umas tortinhas de limão com chocolate, algum chocolate, enfim. Não é uma dieta assim, básica. Tem carboidrato ali? Gente, é só, né? Pudim de doce de leite para dar uma arrebatada final, né? Então a gente está falando de uma dieta absurdamente rica em carboidrato, né? Altamente hipercalórica. Prestem atenção que eu vou falar coisas diferentes. Excesso de carboidrato na dieta deriva em lipogênese. Eu não estou dizendo que carboidrato na dieta vira lipídio, que não vira. Carboidrato não vira lipídio. Porém, excesso de carboidrato na dieta deriva em lipogênese. A gente vai entender que isso são coisas distintas, tá? Não, eu estou falando da mesma coisa. Então, dizer que deriva em não significa que vira, tá? Lipídio, carboidrato não vira lipídio, glicose não vira triacilglicerol. Porém, excesso de carboidrato na dieta deriva um mecanismo de lipogênese. Por isso que a gente agrega realmente de uma maneira direta essas duas relações. Comer carboidrato demais acaba depositando lipídio. Pois é, né, gente? Pois é, deposita aqui, deposita ali, tem um lugarzinho que é mais, um lugarzinho que é menos. Isso é diferente para os animais? Diferente, gente. Diferente de espécie para espécie, diferente se o animal é jovem, o animal é adulto, diferente... Isso dói, prepare-se. Fêmeas e machos. Gente, olha como isso é triste. Fêmeas depositam mais gordura do que machos castrados e depositam mais gordura do que machos inteiros. Mas é verdade, serve para todas, tá? Todas as fêmeas depositam. Mas pense pro lado biológico, isso é incrível, gente. Isso é uma reserva energética para a manutenção de uma futura possível gestação. Na porra, não. Não precisava mais, né? Não precisava mais. Pois é, gente. Cadê o João Manuel? Não vai estar tá mais olhando o problema. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, tá? Vamos no raciocínio aqui, ó. Se tem, então, muita glicose sérica, ó, muita glicose sérica, tudo bem? Muita glicose sérica derivando, então, de uma entrada muito grande de carboidrato exógeno, tá? Ó, muito carboidrato exógeno. Consequentemente, muita glicose sérica. Qual que é o hormônio que vai estar circulando aqui essa hora em muita quantidade? Insulina. Então, insulina está avisando para as células que a quantidade de glicose está bombando. Então, o GLUT4 lá, que é a portinha da glicose, não está aberta, está reganhada. Entre glicose, né, na célula. E glicose entra todo vapor na célula. Para que entra essa glicose na célula mesmo? Quais são as vias que não podem parar? Então vai lá para a glicólise, vai lá para a via das pentoses, sem parar um minutinho. E ainda se for uma célula hepática ou uma célula muscular, essa glicose ainda vai para glicogênese, formação de glicogênio. Só que a grande questão é que essa via aqui é limitada. Se, presta atenção no que eu vou dizer agora, a quantidade de glicose sérica for superior, exceder a capacidade das células de utilização, seja para as vias convencionais que não param nunca, seja para quem consegue fazer glicogênese, significa que a gente vai ter que dar um jeito nessa glicose. E por quê? Dá para jogar fora? Seria, do ponto de vista biológico, interessante jogar a glicose fora? Não, gente. Podia, né? Seria meu caso. Não, não é. Para o organismo do animal não seria interessante. Como é que a gente vai resolver isso, então, dentro do organismo, tá? Imaginem a situação. Você tem glicose que não acaba mais. Como é que vocês acham que está a velocidade de geração de energia? Está lenta? Não. Ou está todo vapor? Gente, vai estar muito bombando. Muito. Se tem muita glicose, tem muita glicólise acontecendo. Se tem muita glicólise acontecendo, imagina a quantidade de piruvatos que estão sendo gerados. Por consequência, como é que está a quantidade de ciclo de Krebs? Gente, também é todo vapor. Está tendo um monte de ciclo de Krebs, olha o tanto de NADH2 e FADH2 sendo produzidos na mitocôndria. Como é que está a velocidade na cadeia respiratória? Gente, também, olha lá, todo vapor. Consequentemente, como é que está a quantidade de ATP na célula? Muito alta. Quantidade mais de... gordo, mais cansado. Muito ATP dentro da célula. Aí que está a grande questão. A gente aprendeu que glicose se estoca na forma de glicogênio. Só que ATP, ATP se estoca? A gente falou sobre isso na nossa aula de revisão. Se estoca ATP, tem um cofrinho na célula, tipo, deposite aqui seu ATP para usar mais tarde? Não. O que a gente aprendeu sobre catabolismo e anabolismo? Qual que é a função do catabolismo? Que é essa fase do metabolismo? Gerar ATP. Para quê? Para guardar? Para o anabolismo usar. Lembram disso? Catabolismo gera ATP, anabolismo usa o ATP. E usa exatamente porque não se estoca. Então a célula busca gerar a quantidade de ATP que ela precisa. Deu para entender? Sim ou não? Sim, mas não tem estoque, certo? Se começa a sobrar ATP e a célula não tem capacidade de estocar esse ATP, o que, que resta para essa célula? Desacelerar a velocidade metabólica para reduzir essa geração. Está produzindo ATP e não está usando mais, começa a sobrar ATP. Lembra do raciocínio que a gente teve para a história da pentose? Começou a sobrar ribose na célula, a ribulose entendia que tinha que produzir xilulose. O que, que é isso? É um desvio metabólico, porque não se estoca aquelas moléculas. Aqui a gente tem que pensar do mesmo jeito. Se começa a se produzir ATP na célula numa quantidade superior a que a possibilidade anabólica dessa célula vai ter de usar, essa velocidade metabólica vai ter que ser reduzida. Ou seja, teremos que desviar intermediários da via convencional para reduzir essa quantidade de ATP que está sendo produzida. E até quando a gente vai reduzir essa quantidade de ATP que está sendo produzida? Até chegar no equilíbrio, tudo bem? Aí pode voltar a produzir mais de novo. E assim o organismo vai se organizando. As células vão buscando esse equilíbrio. Então, o que eu quero que fique muito claro para vocês já é que o grande divisor de águas desse metabolismo, o grande derivador da lipogênese, não é realmente a glicose, e sim sobra de ATP na célula. Deu para entender isso? Ficou claro para todo mundo? Sim? Então vamos lá, presta atenção aqui. Eu quero que vocês peguem a glicólise de vocês. Aquela uma lá do caderno, que vocês fizeram 75 vezes, sabe? Essa mesmo. Tá. Não, eu vou fazer outra, vou provar com você. Muito bom! Olha lá! Gente, está gastando muito bem. Tá pensando, provoca ela para ver o que acontece. Olha lá! Sem, é assim acontece? Não. Não, gente, não. É um tá lá no carbono, não dá para entender que não é. É um 6. Enfiaram uns 3 aqui, trocentos de vocês. Ah, esse frutose, um 3 de fosfato. E aí quebraram no meio depois, ainda por cima. Geraram PDH e o GA3P. Aonde está o grupo fosfato do GA3P? Devia estar no carbono 3 e passa para o carbono 1, eu não sei. Frutose 1, 6, gente. Já tinha no 6, ó. Se a frutose é 6, como é que vai para o 1, 3? Continua no 6, o outro entra no 1. Tudo bem? Olha lá. Alguma novidade aqui para vocês? Não? A gente sabe que existe uma grande geração de ATP, né? Pela glicose, mais ainda pelo ciclo de Krebs. Se está sobrando ATP, vai dar para estocar? O que a célula falou que eu falei para vocês que a célula vai ter que fazer agora? Desacelerar a via metabólica para começar a gerar um pouco menos de ATP. E a primeira coisa que ela vai fazer é desviar um metabólito da glicólise e desviar um metabólito do ciclo de Krebs. Vai parar a glicólise? Não. Pode parar a glicólise? Parar a glicólise é célula morre. Pode parar o ciclo de Krebs? Não, porque ela faz metabolismo aeróbio. Não pode parar. Isso aqui a gente vai ter que desacelerar. E o primeiro metabólito que vai ser desviado vai ser o PDHA. Vamos lembrar da lançadeira glicerol fosfato? Lá na célula muscular e célula adiposa? Quem que o PDHA virava mesmo na lançadeira glicerol fosfato? Glicerol 3-fosfato. Entrava um NAD H2 aqui, não é? Saía NAD. Aliás, essa era a função da lançadeira. Gerar esse NAD livre no citossol. Ó, gerava o NAD livre no citossol, certo? Só que em vias convencionais, o que aconteceria com esse glicerol 3-fosfato? Falem comigo, falem para vocês se acharem. Ele iria para a mitocôndria, qual que é o objetivo dele com a mitocôndria? Voltar a ser PDH, é ou não é? Para voltar para o citossol e gerar outro GA3P, né? Porque esse GA3P aqui, ó, estaria continuando a via dele e produziria piruvato. Quando o PDH retorna para o citossol, ele sofre ação da isomerase, vira GA3P e geraria o outro piruvato. Então a gente aprendeu que uma glicose gera dois piruvatos. Certo ou errado? Só que a gente está tendo que desviar o metabolismo para reduzir a geração de ATP. Certo ou errado? É aí que vem. Esse glicerol 3-fosfato, que é gerado a partir do PDHA, quando está em condição de balanço energético positivo para as vias que os geram, para as células que os geram, tipo de célula que faz lipogênese mesmo? Célula adiposa, célula hepática e glândula mamária ativa. Esse PDHA vai gerar glicerol 3-fosfato, porém, esse glicerol 3-fosfato não vai para a mitocôndria. Se ele não vai para a mitocôndria, ele volta a ser PDH? Não. Se ele não volta a ser PDH, quantos piruvatos serão gerados para cada glicose inicialmente produzida? Um. Se eu tenho um piruvato só, eu tenho quantos ciclos de Krebs acontecendo? Um. Diminui ou não diminui a geração de ATP? Já começamos a diminuir. Por que não passa pela membrana? Boa pergunta. O que faz com que esse glicerol 3-fosfato passe ou não passe pela membrana? Sobra de ATP na célula. Eu falei para vocês que tudo é determinado por essa sobra de ATP? Se tá exatamente, se torna impermeável. Se está sobrando ATP na célula, glicerol 3-fosfato não consegue a permeabilidade que ele precisa para vir para dentro da mitocôndria. E ele fica aqui no citoplasma com dois objetivos. Primeiro, diminuir a produção de piruvato e, por consequência, de geração de ATP. E o segundo, o que vocês me disseram que precisa produzir um triacilglicerol? Precisa de um glicerol e precisa de ácidos graxos. Olha o glicerol aqui. É esse. Esse é o glicerol que vai ficar aqui no citoplasma da célula, esperando receber ácidos graxos para formar o triacilglicerol. triglicerol. Onde é que eu falei para vocês que se estocam os triacilgliceróis? É na mitocôndria da célula? Comecei a aula falando isso e terminei a aula passada falando isso. Gotículas citoplasmáticas. É no citoplasma que acontece a glicogênese. Se o glicerol já está aqui, ó, no citoplasma da célula, falta agora a gente produzir os ácidos graxos, juntar nele para produzir o triacilglicerol. Então, o glicerol 3-fosfato vem do PDH com uma via que a gente já conhece, é uma desidrogenase que faz isso. E por que que ele não vai para a mitocôndria mais? Porque está sobrando ATP. E essa falta de ATP torna ele impermeável aqui. Ele não vai conseguir passar. O excesso está enxergado. Ou isso, excesso de ATP, tá? Então, ele vai ficar aqui no citossol e por dois motivos. Se ele viesse para a mitocôndria, ele geraria o outro privado? Ele está morto. Você é a caixa. Esse glicerol, se vier para a mitocôndria, vai voltar a ser PDH e a gente vai produzir dois piruvatos. Eu quero diminuir a geração de ATP. Com ele no citossol, a gente só gera um piruvato. E a segunda questão é que ele precisa ficar aqui no citoplasma, porque é aqui que o triacilglicerol tem que ser formado. Os ácidos graxos serão formados daqui a pouco e a gente vai juntar nele. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Todo mundo? Ficou claro? Isso? Para todos, todos? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Se eu pudesse, se eu tivesse mais coragem, mais dinheiro, eu faria. Fácil. Só a gente tem. Mas o problema não é o depois. Eu tenho medo de todo durante. Vai dar pra cá. Então, eu tenho uma filha. Então, essa aí. Aí é que o bicho pega, gente. De cruzar a sua barriga. Exatamente, essa é a minha preocupação. Até ele ligar, né? Enfim, depois eu mostro o que eu ia mostrar. Vou continuar. Ele desligou sozinho o negócio. Oi. Até o final do semestre, eu vou puxar pra direita. É que da direita é puxamento. Parece a coisa mais óbvia da face da terra. Não é. Saibam vocês que não é. Olha lá. Vai empurrando. Aí foi. Ficou um tempo que se gasta. Josta. Olha lá. Pois é, vai passar da TP. Volta aqui. Se ligou o trem sozinho. Depois eu volto. Eu vou mostrar vocês. Continuar no nosso assim, né? Aqui no PDH, o glicerol, alguma dúvida para vocês? Então vamos continuar pensando, tá? Temos só um piruvato a partir daquela glicose, certo? É. Qual que é o caminho que o piruvato segue? Vocês estão falando de uma célula aeróbia? Vai para a mitocôndria. Olha o piruvato aqui na mitocôndria, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Piruvato aqui, ó. Na mitocôndria. O que que esse piruvato normalmente vira quando ele chega na mitocôndria? Acetilcolato. Acetilcolato. Por que ele não vai virar oxalacetato agora? Ele pode ou não pode virar oxalacetato? Piruvato não vira oxalacetato? O que vocês aprenderam na gliconeogênese? O piruvato que vem do lactato e a mitocôndria viraria o quê? Oxalacetato, que viraria malato, como malato sairia da mitocôndria, vai precisar do sol. É ou não é? Eu estou afirmando, o piruvato pode virar oxalacetato? Sim. Pode, mas por que que lá virou oxalacetato e aqui está virando esse tipo A? Que vem do lactato. É, ok, isso é uma realidade, é um motivo pelo qual. Porém, tem um outro que a gente vai fazer com que a gente não esqueça nunca mais. Como é que estaria o balanço energético negativo deste animal aqui? Gente, positivo e negativo, pelo amor de Deus, não, não, não reza só, fala. Vocês estão rezando, né? Vai ficar rezando um terço. Positivo, mega positivo, tudo bem? Se piruvato está precisando virar oxalacetato na gliconeogênese, e essa gliconeogênese está acelerada, o balanço energético fica positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então entendam isso e gravem. Piruvato em condição de balanço energético negativo tende também a virar oxalacetato. E por quê? Porque precisa potencializar essa gliconeogênese. Não só, vou ver outra coisa depois, tá? Mas isso é tendência. Piruvato em balanço energético negativo dentro da mitocôndria tende a virar oxalacetato. Em condição de equilíbrio, o balanço energético positivo vai virar acetil-CoA. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? Quer anotar? Pode anotar. Esqueci. Então, piruvato na mitocôndria. Se a condição é de balanço energético negativo, ele tende a virar oxalacetato. Para quê? Coloque entre parênteses lá. Para potencializar a gliconeogênese. É ou não é? Vocês ouviram isso? Tende a virar oxalacetato. Tá. Vocês concordam com o que eu falei ou ficou absurdo? Deu para pensar? Que a gente começou? Oi? Repito. Eu falei que o piruvato, quando vai para a mitocôndria, ele tende, em condição de balanço energético negativo, gerar oxalacetato. E por quê? Na gliconeogênese, ele precisa virar oxalacetato, não precisa? Gliconeogênese não acontece de maneira acelerada em balanço energético negativo? Tudo bem? Agora, você está falando... Oi? Foi? Esse é um dos motivos, tem outros, a gente não aprendeu ainda. Depois de eu aprender, eu vou voltar aí. Potencializar a gliconeogênese. Sim ou não? Fez sentido? Por outro lado, se a gente está falando de uma condição de balanço energético positivo, vai virar oxalacetato, gente? Não, vai virar acetil-CoA. E aí o que acontece com esse acetil-CoA mesmo? Vocês fizeram prova nisso? Se junta com quem? No final do ciclo anterior e gera? Citrato. Teoricamente viraria? Isocitrato, alfa-cetoglutarato e assim sucessivamente até gerar outro oxalacetato, certo? Bom e velho ciclo de Krebs. Porém, a gente está tendo sobra de ATP? Não tem que desacelerar a via metabólica? Da glicólise, quem foi desviado para desacelerar a via metabólica? PDHA foi desviado, certo? Agora, quem vai ser desviado no ciclo de Krebs? É o citrato. Citrato vai sair do ciclo de Krebs e vai vir aqui, ó, pro citossol. Vocês podem perguntar. Mas vai acabar o ciclo de Krebs, professora, porque o citrato saiu? Não, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Quando o citrato vem aqui para o citossol, ele se desmembra nas duas moléculas que formaram ele na mitocôndria. Quem que dá origem ao citrato na mitocôndria? Acetil-CoA e oxalacetato, certo? Esse oxalacetato tem por função não deixar o ciclo de Krebs parar. E por quê? que o oxalacetato vai virar malato. Malato vira piruvato. E por ser agora um piruvato, ele volta para a mitocôndria e reinicia o ciclo de Krebs. Então prestem atenção no que eu vou dizer agora. Um citrato vai, gera um oxalacetato, que vira malato, que vira piruvato, como o piruvato volta e gera um ciclo de Krebs inteiro. Outro citrato sai, gera esse oxalacetato, que vira malato, que vira piruvato, que volta para a mitocôndria, reinicia um ciclo de Krebs inteiro. Então, para o ciclo de Krebs. É uma enrolação. Só que desacelera. A função aqui não é desacelerar a geração de ATP? Só por essa saidinha do citrato, exatamente, reduz a velocidade metabólica como estava acontecendo. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Qual é o piruvato que vai fazer com que realmente se tenha um ciclo de Krebs inteiro? É o que está vindo da glicólise? Não. Não. É o que está retornando via malato. Então, o que retorna via malato faz o ciclo de Krebs inteiro. O piruvato que está vindo da glicólise gera o citrato que sai. Olha o que a gente começou a falar. Quantos piruvatos a gente está vendo para cada glicólise que começou? Por que um? Porque esse PDH foi desviado, gerou glicerol e não voltou mais. A gente só tem um piruvato sendo gerado, tudo bem? Esse piruvato vem para a mitocôndria. Vem para a mitocôndria, gera um acetil-CoA que se junta com o oxalacetato de um final de ciclo anterior. Produz o citrato, que vai ficar aqui? Vai para o citossol. E por que ele está indo para o citossol e não está virando isocitrato? Está sobrando ATP na célula. Então, tem que desacelerar a velocidade metabólica. Chegando no citoplasma, o citrato se desmembra nas duas moléculas que formaram ele na mitocôndria. Acetil-CoA e oxalacetato. Função desse oxalacetato? Não deixar ciclo de Krebs parar. Então, oxalacetato vai virar malato. Malato vira piruvato. E como piruvato... volta para a mitocôndria, agora sim, para que ocorra um ciclo de Krebs inteiro. Se acontece um ciclo de Krebs inteiro, gera um oxalacetato, que está aqui esperando outro piruvato vir de outra glicólise, vir para a mitocôndria, gerar o acetil-CoA para se juntar com ele. Produz citrato, sobe e assim sucessivamente. Deu para entender, gente? Então, enquanto gira um ciclo de Krebs, um citrato sai. Gira um ciclo de Krebs, um citrato sai. Então, o citrato que está saindo, está vindo da junção de um acetil-CoA com um oxalacetato. De um piruvato que veio de onde? Do retorno ou da glicólise? Da glicólise. Porém, o piruvato que vai gerar um acetil-CoA com um oxalacetato... para um citrato que virará isocitrato, está vindo de onde? Da glicólise ou do retorno? Do retorno. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Sim? Então, a gente já entendeu a função desse oxalacetato aqui. Agora, a gente vai precisar entender a função desse acetil-CoA aqui. De citrato até piruvato, é um citossol. Depois, o piruvato volta. Sim, isso aqui é tudo citossol, gente. É só o piruvato que retorna, tá? Esse acetil-CoA que foi gerado aqui no citossol, a função dele é funcionar como uma molécula prime. O que é uma molécula prime? Que inicia, que começa o processo de formação de ácidos graxos. A gente não tinha um glicerol ali? A gente não falou que a gente precisava produzir os ácidos graxos no citoplasma para juntar nesse glicerol e formar o triacilglicerol? Tudo vai começar com esse acetil-CoA no citoplasma da célula. Só que por que de repente, então, esse citrato veio para o citoplasma? Por dois motivos. Primeiro, para desacelerar a velocidade metabólica do ciclo de Krebs, E segundo, para produzir um acetil-CoA no citoplasma e a partir dele a gente conseguir sintetizar ácidos graxos. Então presta atenção. Assim como PDHA é desviado da glicólise, citrato é desviado do ciclo de Krebs. Quais os motivos? No caso do PDHA, reduzir velocidade metabólica e geração de ATP e gerar o glicerol 3-fosfato para produzir o triacilglicerol. Por que o citrato saiu da mitocôndria e foi desviado? Primeiro, para desviar a velocidade, reduzir a velocidade metabólica de geração de ATP e gerar o acetil-CoA, que vai ser usado para formar ácido graxo, que formará o triacilglicerol. Ficou claro isso, gente? Para todo mundo? Vou fazer um intervalo que a gente já volta, tá? Será usado para formar o ácido graxo. Muito rapidinho. Tô por aqui, tá pouco. O quê? Vamos lá. Piruvato que veio para gerar o citrato que sai e esses a glicólise. Tá? Isso, aí não, esse não. Esse piruvato que está retornando da forma de malato, ou acetato, é que vem para comer o dia inteiro. Sim, amiga, se vocês quiserem, eu deixo. Entendeu? Gente, gente, tá contando o intervalo de vocês, tá? Se eu ficar aqui, tá contando o intervalo de vocês. É de mesmo, né?